E esta é a minha casa, vamos ver. É o que eu tenho. Eu não tenho soldo, não tenho nada. Trabalhei a vida inteira, não tenho nada. Ele tem uma jubilação, eu não tenho nada. E esta é a minha casa, vamos ver. Era sempre arrumando ela aí, ó. E é essa assim, ó. É o que eu tenho. Nada mais de coisa de luxo, nem nada. Vamos ver aqui, é. Que pudemos construir essa casa depois que viemos para cá. Porque mandemos arreglar, vamos ver. Se rompeu tudo, vamos ver tudo. Eu trabalho até agora, cuido casa. Faço todo a tarefa das casas e tudo. Tenho que fazer tudo. Cuidar tudo nas mãos para ele. Eu não tenho nem um soldo, nada. Que ganhava um fortinho. Pagava uma miséria para a gente, não? E quando agora, mais adiante, que nós podemos juntar um dinheiro, nós mandamos arrumar essa casa. Faz pouco, pelo que rachou tudo, tu viste? Faz pouco tempo que mandamos arreglar essa casa. Nós tínhamos só quatro peças sem nada. Tudo sem piso, só sem revocar. E bom, depois fomos arreglando de a pouquinho. Trabalhamos muitos anos. De dono para um sacar. Se ele ganha o que ele ganha, 12 mil pesos de jubilação. E eu não ganho nada. Nada, nada. Às vezes eu trabalho, eu quero faço alguma coisa para ajudar, viste? Eu crio umas galinhas, vendo um ovo, faço essas coisas tudo, assim. Costuro também, tenho máquina, costuro. Tenho uma máquina de costura. Arrumo roupa. E tenho 76 anos. Ele ganhava só 9 mil pesos, agora como ele tem 86 anos, recém aumentaram o soldo de 12 mil pesos, ele ganha, viste? Ele tem jubilação. E ele se jubilou trabalhando, ele pagou, aportou para a caixa. Ele aportou para a caixa e se jubilou. Ele não quis pensão, porque impossibilitaram com 58 anos, ele leva 3 operações em Montevidéu. Já se fez tudo, 2 em Salto, 1 em Montevidéu. E quando cumpriu 58 anos, não pôde trabalhar mais, o doutor disse que ele não podia, porque saiu, rebentou tudo, o quadrilho ficou embaixo de uma parede. Nós se casamos, fomos morar lá, perto da escola. Ela saiu em 61 e teve um acidente. Nós estávamos arrumando um rancho que nós morávamos, era bem pobre, e caiu na rua dele. E por salvar a filha dele, ele ficou ele, quase morreu. E desde esse tempo, ele tinha 32 anos, eu tinha 22. E daí eu tive que trabalhar, ajudar ele, eu ordenhava, tinha umas vacas, vendia leite, fazia doce de leite, fazia tudo para ajudar. Vivi na pobreza, num rancho, depois que vinham para cá, recém que nós pudemos trabalhar, porque as fias, eu tenho 4 fias mulher, não. Se foram 2 em Montevidéu, trabalho lá, tem uma casada em Chifleiro, e a outra mora em Beijo União, que se casou e mora lá. São 4 fias mulher, não. E o fio homem, então aí, eles trabalhamos, somos todos juntinhos. Depois elas se foram, porque não dava dinheiro. O que elas iam fazer? Elas eram tudo, sabiam tudo, não, de trabalho. Se foram trabalhar em Montevidéu, tem 2 em Montevidéu. E aí, se foram, fiquei eu trabalhando. E o fio que trabalha aqui, o fio trabalha, e a porta para a caixa, viste? Faz. Agora ele se foi para Estiva, tem a mulher dele, não, e trabalha lá. Aqui ele deixou de plantar fumo. Não planta fumo agora porque ele foi para lá, viste? E agora ele vem secar, aí tem estufa, ele seca. Pero tu sabe que. Ele aportava para mim, não. E o Gutierrez, que era o que fazia os papéis para nós, e nós dava o dinheiro para ele pagar, ele pagava para ele e para mim, não. Quando eu fui me jubilar, ele não tinha pagado nem um ano de jubilação, e eu não tinha para pagar, porque ele não pagou. Depois quiseram prender ele, ele fugiu, esse homem. E eu não pude nunca me jubilar, e eu tentei sacar uma pensão para mim, mas não me deram. Que era um montão de dinheiro que eu tinha perdido, onde eu ia sacar mais de 100 mil pesos. De onde que eu ia sacar para pagar, para ter uma jubilação, não, de quanto, 8 mil pesos? E fiquei sem nada. E eu tentei sacar uma pensão, porque eu me operei da vesícula, e a doutora disse, não, vos tenés el 70% já de impossibilitação, vos tenés que... A tentar sacar, pedir uma pensão, e negativo, não quiseram me dar. E eu fiquei sem nada, até o dia de hoje, tenho que trabalhar, ó. Veio. ¿Qué es esto? Tiene lastimado de trabajar. ¿De quemadura? No, hizo todo, arañó los bichos y de todo. Yo trabajaba cuando ordeñaba, tenía que ordeñar para ayudar a él y todo. Criamos fíos, tenía 5 fíos. Ellos eran pequeños, yo tiraba, tenía un hermano de él que me emprestaba unas vacas. Y yo ordeñaba, me arañaba en la cerca, todo. Hacía todas las cosas. Siempre trabajé. Trabajé más que una loca, só, porque después que me casé. Trabalhei a vida inteira. Meus pais eram pobres também, mas nós não trabalhava quando era nova, não. Mas depois que eu me casei com ele, tive isso, tive que trabalhar a vida inteira. Até o dia de hoje.